Na cidade só chovia, noite mansa só havia, luminosos agonia, e a vida escorria pela escuridão. Nossas ruas eram frias, como os homens desses dias, engrenagens tão sombrias, esquecidas pelos deuses a pulsar então. Misteriosamente um androide gritou docemente, me mostrou a vida, me encheu de cores, desenhando um holograma em meu coração. Com seus olhos foi pintando um dia, reinventando a alegria, brancas nuvens de verão. E a poesia de repente volta a ter razão. Yeah.